És bem-vindo, Cordeiro de Deus. És bem-vindo, Cordeiro de Deus. Exaltado na terra e no céu. Exaltado na terra e no céu. És bem-vindo, Leão de Judá. És bem-vindo, exaltado na terra e no céu. Exaltado na terra e no céu. Santo que tira o pecado do mundo, é chegada tua hora, vens para reinar. Exaltado na terra e no céu. Exaltado na terra e no céu. És bem-vindo, Leão de Judá. És bem-vindo, Leão de Judá. Exaltado na terra e no céu. Thank you. Messias. Maranatha, vem. Maranatha, vem. Maranatha, vem, Senhor Jesus. E a noiva dizem: vem, vem, Senhor, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Nós aguardamos o momento que vamos adorar-te. A cidade dourada, celestial, Jerusalém. Enche nossos corações na expectativa da tua vinda, Senhor. Derrama sobre tua igreja um tempo, como diz teu servo Pedro, a estrela alva brilhando no nosso coração, anunciando a vinda. Ele vem, Ele vem, Ele vem, e Ele vem buscar sua igreja. Ele vem, Ele vem buscar sua igreja. Ele vem, reina sobre nós, Messias. Maranatha, vem, Senhor Jesus. Senhor.